Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E sejam todos muito bem-vindos à Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna e ao Brazilian Way of Life, aquele bem blasé. Esse também é o espaço onde o mote é o quê? Desmascarar alguns dogmas da modernidade toda, fazer os nossos desabafos sobre a real necessidade de algumas coisas e o principal, que é escrachar de maneira muito amaldiçoada todas essas coisinhas nhenhenhê que o mundo tenta empurrar goela abaixo. E o seguinte, ô Walter Rezende, como todos sabem, a intenção desse podcast qual é? É inclusive socar ali o baço de algumas pessoas, essas que têm as finesses ali muito exacerbadas. E o tema dessa semana é um dos mais propícios, afinal nós vamos falar de uma onda que assola aí o país e que há algum tempo já domina aí muitos metidos e alguns abastados e principalmente os seus estômagos, que são muito recheados de frescura. É claro que nós temos a consciência, inclusive a gente até falou isso aqui algumas vezes, o dinheiro é seu, você faz dele o que você bem entender, e se acha que é muito coerente pagar R$98 por um hambúrguer gourmet? Tem hambúrguer por R$98 pratas? Em Copacabana, cara. O quê? Mas o que que tem no dentro do hambúrguer? Cara, um pedaço da bunda da Bindi? Eu imagino que, sei lá, tipo o gergelim do pão foi produzido por virgens árabes que não usam calcinha ou alguma coisa desse gênero. Mas se a pessoa quer pagar, o problema é só dela, né? Vai lá e supere o seu adversário no consumo, como já diria algumas músicas, inclusive. Mas nós, aqui nessa edição da Academia Brasileira de Tretas, nós vamos mesmo esbofetear essa onda gourmet que impera, inclusive travestindo muitas refeições que eram apenas triviais há pouco tempo. É, né? Um PF hoje vira gourmet. Você pega o feijão do PF, faz uma espuma de feijão, porque agora tá... A onda é espuma. Espuma de alface, espuma de filé mignon, espuma da puta que pariu. É bem isso, cara. O que era trivial acabou virando aí um mainstream digno de ostentação. Ficam aí custando os olhos da cara, o que é o maior problema, inclusive, né? Com essas viadagens todas inseridas. O Walter, é você que, inclusive, se aventura aí na produção de alguns pratos. Eu quero saber se você é um apreciador dessa onda da gourmetização. Mais do que cozinhar, eu gosto de colocar nomes nos pratos que eu crio. Verdade. Eu faço o talharim com caldo de costela. Eu batizei de talharim ao caldo de Adão. Mas eu não me lembro de ter comido, não. O caldo Billy Corgan você já comeu. Caldo, né? Billy Corgan é sensacional. É feito com abóboras. Pra, tá, quem não sabe, Billy Corgan, né, é o vocalista do Smashing Pumpkins. Tem a casquinha de siririca. Casquinha de siririca. É uma casca de siri. Uma casquinha de siri. Eu gosto muito de fazer esse prato. Faço também a mutreta de peixe. Mutreta de peixe. Que é muito boa. Dá de 10 em qualquer moqueca. Eu faço um macarrão com molho de mostarda que chama o pene gás mostarda. Eu acho excelente também. O shawarma Zé Paulino. O Walter faz um shawarma Zé Paulino, é verdade. O shawarma que já é meio que uma gourmetização do querido churrasco grego, né? Exatamente. O churrasco grego que impera ali nas ruas do centro da cidade. Você paga R$3, come um churrasco grego e ainda leva um refresco grátis. É um suco. E numa shawarmaria você paga R$40 no mesmo... E como chama o seu? Shawarma? Shawarma Zé Paulino. Então, na verdade, você desgourmetizou o shawarma. É o que eu costumo fazer com os meus pratos. Agora, tem o caldo de sururuba também, que eu acho bom. Pro inverno, mas excelente opção. Agora, um prato que eu criei há pouco tempo, que é um macarrão com molho de tomate e gorgonzola. Tá. E eu batizei, imagina o aroma, né, da gorgonzola. Realmente espetacular. Eu batizei esse prato, né, essa massa com esse molho feito de especiarias tão requintadas, né, de macarrão ao molho de xoxota de zona. Fantástico, cara. Eu vou cozinhar. Vou fazer um jantar. Vou convidar a sua família pra você saborear o macarrão ao molho de xoxota de zona. Aquele aroma. Aquele aroma muito peculiar do gorgonzola, cara. É muito bom, é muito bom. Então, Alexandre, mas eu tenho ódio aí dessas modinhas que surgem, né, e encarecem tudo. Tanto é que tem um restaurante que eu, Alexandre, a gente vai, um restaurante fantástico, o prato muito bem montado, a gente paga R$10 aqui perto da casa do Alexandre. O prato é muito bom. Mas enfim, tem ódio de todas essas modinhas, até uma coxinha, né, que antes custava aí em média 50 centavos. 50 centavos. Né, nas boquetas de porco do centro da cidade, onde a gente costuma frequentar, já tem restaurante aí, né, padaria gourmet sofisticada, vendendo a R$20 essa coxinha. Seria aquela padaria lá da Augusta que faz isso? Eu fui numa padaria lá na Augusta. Tem também na Faria Lima também, que eu acho que tá por aí a coxinha, viu, cara? Outro exemplo, né, que tem restaurante aqui em São Paulo que a massa é feita com mandioquinha aromatizada com raspa de limão siciliano. Aí é que tá o tchan. O lance gourmet é a hora que der essa viadada. Exatamente, né? Põe uma raspa, você pega um ralador... Pega um iPhone, dá uma ralada em cima. Isso, exato. Aí você enche de glamour aquela porcaria. Isso, é Steve Jobs. Coxinha Steve Jobs. Que a galinha fosse da família imperial angolana, né? O preço valeria isso, né? Não dá pra encarecer tanto. Por exemplo, quem nunca ouviu falar, né, do arrumadinho produzido pelo Uber Chef Alex Atala? Cara, realmente bombou esse arrumadinho. Arrumadinho é um prato muito trivial da culinária nordestina, né, Walter? Exato. E esse chef Alex Atala, ele deu uma enviadada, alguma coisa também no arrumadinho e bombou e virou um sucesso e tal. E no Galinhada do Bahia, que já não é tão barato, mas é um bem tradicional, você pagaria ali umas 30 pratas no arrumadinho, você vai no restaurante do Alex Atala lá e você vai pagar quase 100 pau. Cara, uma vez eu fui em um dos restaurantes daquele chefe lá, o Sérgio Arno. Tá. Chegou o cara pra fazer o pedido, né, o garçom. Temos filé ao molho Google, sei lá, qualquer coisa assim. Eu falei, ok, é esse daí, veio. Cara, veio bife, arroz, feijão, batata frita. É isso mesmo. Comercial, o nome. Eu ainda olhei pro prato. Eu olhei pro charlatão que me serviu aquilo. Na hora eu pensei, o Sérgio Arno não tá milionário à toa. Eu falei, amigão, isso é comercial. Comercial sem ovo, filha da puta. Aí eu falei isso, comercial sem ovo. Aí ele olhou pra minha cara e falou, o senhor quer que eu traga um ovo? Cara, tem um outro chefe famoso, eu não vou lembrar o nome dele, que ele abriu uma pastelaria há pouco tempo atrás. Pastelaria gourmet. Veja você, o cara era chefe do Fasano, né? Fasano, eleito muitas vezes aí, sei lá, dentro dos 3 melhores restaurantes do mundo. Sim. Aí o chefe, ele saiu de lá e ele abriu uma pastelaria, um famoso... Mas numa feira? Numa feira? Não. Segundo ele, é uma feira dos jardins? Segundo ele, não é pra concorrer, mas é pra trazer aquele clima da... O clima da pastelaria, você sair com o cabelo fedendo a gordura, né? É claro. Mas enfim... Pra trazer o clima da pastelaria, você tem que pegar um chinês imundo... Isso. Que te entrega comida por um buraco na parede. Era bons tempos, você ia naquelas pastelarias chinesas. Sim. Que vinha aquela... O pastel vinha... Ele vinha naquela baciazinha. Vinha. A cor original deveria ser verde, mas ela tava preta, cara. Imunda, cara. E cheia de marca. Com aqueles 4 pedaços de papéis que dizias que era guardanapo. Aquele papel duro, maldito. Você via as letrinhas do jornal que foi reciclado pra fazer aquele papel. Você lembra que nessas... O layout era mais ou menos assim. Tinha uma parte de cima de vidro. De vidro, de exatamente. Vidro. Você tá falando da pastelaria da João Dias. Não era só. Todas eram daquele jeito. O chinês macho e a chinesa fêmea lá dentro. Exatamente. Né? Que você não conseguia distinguir o sexo, porque todos usam uma franja agressiva. Exato. É uma merda. É, e aí você pediu o pastel ali. Enfim, e esse cara, ele abriu uma pastelaria gourmet, obviamente, e disse que o grande hype lá é um famoso feito de calabresa defumada com cogumelos mistos e queijo provolone. É, só que esse provolone vem da Itália, não é esses provolones. Agora, outras coisas, Walter, que também viraram, entre aspas, gourmet, são os espetinhos, né? Que eram tão tradicionais nas esquinas todas. É filé mignon, feito de gato. Hoje tem espetarias, né? Esses dias, por exemplo, eu vi um espetinho da... Como é o nome daquela vaca japonesa que custa os olhos da cara? Não sei, não, que existe uma vaca japonesa. Existe uma vaca japonesa que custa uma fortuna. E tem um... Acho que eu sei o que você está pensando aí. Mas, enfim. Eu já vi muita vaca japonesa, mas ela na liberdade, subindo as escadinhas. Então, e parece que tem espetinho feito de baby beef dessa vaca. É mesmo. Custa, tipo, o baby beef seria a carne do novilho? Do novilho, exatamente. Do boi adolescente? Exatamente. Uma coisa que tá muito na moda são as brigadeirias, como é que fala? Lojas brigadeirias, que vende... exatamente. E cara, e acesso garantido, porque a mulherada não importa se o restaurante cobre você aceitando um rim como parte de pagamento. Exato. A mulherada vai e compra, cara. Porque tem brigadeiro, porque tem o tradicional brigadeiro de colher, que as nossas mães sempre faziam em casa ali, com preguiça de enrolar o brigadeiro. Pois é, brigadeiro de colher é coisa de mãe com preguiça. Exato. Aí catava ali a panela, do jeito que tava, dava uma colher pra cada filho, tô, filho, brigadeiro de colher. E a briga que era pra rapar a panela? Exato, com aquela parte mais durinha do pois brigadeiro. Pois é, cara. Aposto que você já deu muita porrada na tua irmã pra rapar a panela. Muita, cara. E o que acontece? Hoje as brigadeirias têm brigadeiro de colher, cara. É um potinho todo cheio de frescura com um brigadeiro. Olha que loucura. E tem brigadeiro que é feito com chocolate suíço e leite de cabra virgem. Enfim, cara, é uma loucura. Tem também sorvete gourmet. E o sabor mais exótico que eu acabei pesquisando é um que é feito de morango com vinagre balsâmico. Por que diabos se bota morango, vinagre balsâmico no... Eu gosto morango, muito de vinagre balsâmico, mas no alface... No alface, é o único lugar que ele deveria ir. Nunca deveria sair de cima de uma folha de rúcula. Alexandre, de todos os casos, o mais emblemático que eu acho é o bolovo gourmet. Bolovo. Será que tem ouvinte que não sabe o que é um bolovo? Por favor, explique aos ouvintes o que é um bolovo. Ó, primeiro... Isso é uma instituição desgraçada. É uma instituição de boteco. Primeiro, antes de eu explicar, eu quero que você, ouvinte, feche os olhos e tente pensar num lugar imundo. Cara. Num boteco sujo... É, não imagine você que quando se fala a palavra boteco, principalmente aqui em São Paulo, virou uma modinha de falar que boteco... Ah, aqueles botecos bacaninhos, não, com os azulejos bem feitinhos, tudo bonitinhos, aquela mesa de madeira limpa, não. Esquece, isso não é boteco. O boteco que eu tô falando é que tem um atendente que tem um paninho sujo no ombro, coça a frieira com esse... A unha carcomida, manja, aquelas unhas... Tem aquela mancha, porque todo dono de boteco tem que andar de chinelo, com uma mancha preta na unha do dedão do pé, não é? Então, esse... Aventalzinho azul, se ele tiver um avental, é um azul. O bolso já descosturado, isso. Desbeiçado, caído, isso. Assim. Isso. Às vezes com uma escova de dente dentro do bolso que ele usa pra desentupir a privada. Exato. Esse mesmo cara que eu tô citando, ele vai pegar, numa segunda-feira, ele vai pegar, vai cozinhar um ovo, vai empanar esse ovo... Exato. É um ovo empanado. Empanado, vai fritar e vai botar ali no dispenser, naquele, no né? Naquela vitrine dele ali, assim, junto com quibes. Com o torresmo. Com o torresmo. Isso vai ficar ali decantando durante a semana inteira. Exato. E na sexta-feira, amigão, você vai chegar lá, vai pedir uma caracu, vai... pegar e vai falar, ô chefia, esse bolovo é de hoje? Mesmo que ele esteja lá 5 dias, ele vai falar, é. Aí vai te agora servir. Pouco. E vai te servir, você vai comer aquela porra e vai cagar sábado e domingo e vai faltar na segunda. Existe um bolovo gourmet. E é fato isso, gente. Não, não, não, não, como é que é? Não imaginem vocês que nós estamos inventando esse absurdo. Existe um bolovo gourmet, é uma criação bem recente aí de um restaurante aqui em São Paulo, e ele é feito com pesto de hortelã. Veja você. Eu faço massa de quibe, Walter. Eu faço um molho pesto também, que eu chamo de macarrão não pesto. Então, esse bolovo gourmet não essa versão. Sério, cara? O bolovo, se até o bolovo gourmetizou, cara. Mas é o seguinte, esse lance gourmet tem mais a ver, eu imagino eu e outras pessoas também, com o lance mais da publicidade em si, né, cara? Do que com verdadeiras revoluções gastronômicas. A gente acabou de provar pra vocês aí que isso é feito dessa maneira. Ocorre que muitos chefes de cozinha que viraram celebridades, como a gente também falou, e nessa de se aproximar do povão, começaram aí a dar essa frescalhada nos pratos tradicionais. O termo gourmet em si, ele é de origem francesa, obviamente, né? O termo foi criado em 1825 pelo gastrônomo francês Jean-Antoine Brillat-Savarin. Acho que é isso o nome do cara. O que ele queria usar desse termo para designar aquela pessoa que tivesse o paladar apurado? Então, o lance gourmet, na verdade, era quem tinha o paladar apurado. Conseguia detectar ali no todos os sabores. Isso, exato. Sim. Mas agora, aí no século XXI, o marketing passou a classificar o termo como tudo aquilo que trouxesse ali alta qualidade ou uma apresentação sofisticada e, obviamente, também um diferencial criativo, como você botar ali hortelã e massa de quibe em cima de um ovo, né? Outra loucura que eu vi esses dias é que existe até ração de cachorro gourmet, cara. Não. Os nossos cães acostumados a pegar osso de galinha no alto. Comendo ração gourmet, cara. Agora, só um desabafo aqui. Tem gente que se desloca quilômetros, vem de outros estados, até de outros países, chega em São Paulo, vai pro mercado municipal no centro da cidade pra comer a porra do sanduíche de mortadela. Cara, você que não é de São Paulo. Ó, uma que é uma merda já chega. Fica a dica. Exato. Fica a dica. Ó, primeiro, você vai chegar lá, você vai chegar de metrô, a estação é longe. Vai chegar de carro, não tem lugar pra estacionar. Exato. Vai chegar a pé, vão te assaltar, quiçá estuprar. Aí você entra naquela merda. Calma, antes de entrar, o odor de urina que predomina naquele lugar. Porque uma horda de craqueiros ficam ali no estacionamento, na entrada do mercado municipal, urinando. Urinando. E cagando, por que não? Entre uma pipada e outra. Aquele cheiro de amoníaco, de urina, impregnado ali nos arredores. Exatamente. Do lugar. Ok, aí você conseguiu transportar os obstáculos. O congestionamento do final de semana, a dificuldade para se estacionar, o perigo iminente de ser estuprado e o cheiro da urina. Exato. Aí você entra, vitrais fantásticos. Essa é a primeira coisa que você vai ver? Não, é a fila da merda. A fila do pão de mortadela. Do pão de mortadela. Aí você vai ficar na fila. Fila que sobe escadas, gente. Exato. Fila que sobe escadas, aí você vai indo até chegar a sua vez. Aí você pega um pão francês que vende em qualquer lugar, em qualquer lugar. Exato. Com mortadela de uma marca que vende em qualquer lugar. Exato. Também. Exato, dois. Eles fatiam bem fininho, aproximadamente 600 gramas. Exato. E joga dentro do pão francês e te entrega pra você comer. Você paga uma puta de uma grana por isso. Eu fico falando isso, tá por me crescendo. Um pão com mortadela. Me crescendo uma veia no pescoço. Cara, aquela bosta! Você faz na sua casa, seu filho da puta! Filho da puta é o dono do lugar? Não, não é, ele é esperto. Imbecil é você! Que vai lá pra comer aquela bosta! Cara, é terrível, mas é verdade. O pão com mortadela não me desce, cara. Não é dá absurdo pra entender como alguém vai lá. Irem lá pra comer só pão com mortadela. Mas enfim, Alexandre, gourmet nada mais é do que transformar ali algo mundano em luxuoso. E pra provar o quão estúpido é isso, nós vamos aqui encarnar a famosa cozinheira oitentista Ofélia, né? E a sua fiel escudeira Maria. Eu vou ser a Maria. E uma puta Ofélia. A Ofélia tá viva ainda? Não, bateu as botas faz tempo. Eu gostava, eu gostava da Ofélia. Eu com colesterol alto. É mesmo. É, porque o tecido adiposo dela era presente ali naquele corpo, né? Então, vamos dar uma receita de um prato dos mais simplórios, né? E um petisco gourmet apreciadíssimo. Vamos lá, Alexandre. Alexandre, qual é o prato que a gente vai falar? A gente pode falar mais no final? Vamos falar mais no final, porque é interessante aqui a gente dar os ingredientes. Tá. E depois a gente fala, porque realmente é um prato mais simples mesmo, todo brasileiro já deve ter comido. ele vai ser transformado num petisco. Vejam vocês. Então vamos lá. Anotem aí. Olha, eu sempre quis dar uma receita, vai, cara. Vai. Então dá a receita a você, que eu falo como vai ser preparado. Não, vou dar os ingredientes e você o modo de preparo. Tá. Afinal bom. De contas, você já submeteu a teste essa receita. Isso, exato. Ingredientes, anotem aí. Uma batata grande cozida e amassada. Sempre tem que repetir. Tem que repetir, exato. Uma batata grande cozida e amassada. Aproximadamente 100 gramas. Quem é que vai pesar batata por batata lá no supermercado? Eu não sei por que tem essa bosta. Disso, lá no site tudo de gostoso. Duas colheres de sopa de queijo parmesão. Duas colheres de sopa de salame picadinho. Uma xícara de chá de cubos de mussarela. Minha xícara de chá pode ser o dobro da sua, né? Outra unidade de medida estúpida. Orégano a gosto. Uma clara de ovo. E um pacote do famigerado lame, o miojão. Isso vai virar gourmet? Vai virar gourmet. Agora é que vem o pulo do gato. Eu acho que eu tenho tudo isso lá em casa. Você tá achando que só vai virar apenas um miojo? Você vai fazer o seguinte, você vai preparar o miojo, como manda o figurino, né? Três minutos na panela e tal. E depois você faz, você pega aquele pozinho mágico ali, que é desgraça, que tem mais soja do que... Cara, eu conheci um maluco que ele era viciado em substâncias tóxicas. Uma vez ele cheirou um saco daquele salgado. Tava numa nóia tão grande. Ele cheirou um saco de... Nunca mais vi esse cara, eu acho que ele morreu. Tá louco, cara. Então, daí você pega o miojão ali, três minutos na água, aquele pozinho mágico, e separa ali pra esfriar. Depois você pega todos os demais ingredientes que o Walter falou, e você vai socando ali tudo, até virar uma grande maçaroca. Depois você pega o miojo e bota junto dessa maçaroca e se mete a socar de novo, cara. Vai virar um grande diabo. O que você faz? Começa a fazer bolinhos. Isso não pode criar vida, não? Tipo, se alimentar depois da meia-noite não dá bosta? Jogar água aí. Jogar água. Então, depois que você fez toda essa maçaroca com todos os ingredientes, mais o miojo, isso tem que fazer com o miojo frio, tá? O que você vai fazer? Vai fazer pequenos bolinhos, como se fossem bolinhos de chuva. O miojo já cozido. Cozido e resfriado. Certo. Aí você vai fazer pequenos bolinhos, como se fosse ali, tamanho de um bolinho de chuva, e você frita isso. É mesmo. Frita essa desgraça. E o que você tem aí? Simplesmente o sensacional... Uma caganeira. Depois você vai ter. É. Mas o sensacional bolinho de miojo do bar da Véia Catarina, que é um extremo sucesso do extremo sul de São Paulo, é, cara. Mesmo? Exato. Bolinho de miojo. Jardim Ângela, por Jardim acaso? Jardim Ângela, exatamente. Uhum. Então tá aí a receita do bolinho de miojo da Véia Catarina. Se eu fosse você, eu não perderia a oportunidade. E você vê que tem tudo em casa também, cara. Agora, falando sério, Walter, a professora Luciana Stein, que ela é diretora de conteúdo de uma empresa de trend watching aqui na América Latina, empresas que ficam vendo o que o mundo tende a fazer, sim, comercialmente. Ela observa tendências. Exatamente. Ela disse que, mesmo com essa overdose do termo gourmet, e de fato é uma overdose, até pipoca vendendo no semáforo da Emília já tem pipoca gourmet, cara. Então o termo realmente, ele tá charlatão muito, pra tudo. Ele tá muito banalizado, mas ela disse que essa onda de gourmetização aí do mercado, ela ainda vai levar muito tempo pra morrer. Porque existe todo um lance, as pessoas vão se preocupar mais em comer comidas mais saudáveis, e até essas comidas saudáveis tendem a ter essa viadagem de gourmet. Então, ou seja, o que eu acho que a gente poderia fazer aqui, Walter, é a gente se antecipar, né, a essa tendência aí, e já começar a pensar em alguns rangos que pudessem ser gourmetizados aí, que ainda não foram. Então a gente poderia também ter a nossa empresa de trend watching aqui e pensar que tipo de rango você acha que a gente poderia gourmetizar. Certo. Tem alguma ideia boa aí, não? No episódio das figurinhas, a gente comentou que no passado colava-se figurinhas com arroz. Sim, papado. Arroz papado, um clássico das mães, né? Pois é, um clássico das mães distraídas que deixava o arroz cozinhando. Passando o tempo. Passava do tempo. Porque muita água. Porque a mãe, o que ela ficava fazendo? Ela ficava, porque sempre em horário de almoço, tem esses malditos programas que dão receitas, né? E enquanto ela anotava a receita, a comida dela que tava no fogão ia ficando uma bosta. Exatamente. Podia se gourmetizar de alguma forma? Então, eu acho que esse arroz empapado a gente dá pra botar lá a espuma de feijão. Agora, cara, tem uma gourmetizada boa que eu me lembro que meu avô falava que fazia isso. Manja quando o feijão azeda? Isso também é um clássico, né? Mas ele tem salvação? Dá pra desfibrilar um exatamente, feijão agonizando pela o azedume? Isso, cara. Meu avô, o que ele fazia? Pegava aquele feijão azedo, botava no escorredor de arroz e lavava. Que nojo, cara. Sim. Que nojo. Dava uma recapeada no feijão e mandava pra dentro, meu amigo. Tá que pariu, cara. E dá pra... Então isso aí tem que ser alguma coisa indiana. Que indiano que é? Que tem essas manias de tirar cera do ouvido e depois misturar com curry e comer? Dá pra fazer alguma parada indiana com esse feijão, cara. Entendi, cara. Meu avô praticamente desgourmetizava, na verdade, né? Mas enfim. A gente falou do bulovo, acho que tinha um outro clássico também dos botecos, que era aquela salsicha empanada, né? A salsicha empanada, eu gosto. Você gosta? É bom pra caralho, cara. Porque salsicha é eclética. A salsicha rola com qualquer coisa, desde de um simples cachorro-quente até um requintadíssimo estrogonofe de salsicha, que eu também preparo. Eu vi na internet um prato fantástico. Feito com salsicha. Feito com salsicha era o sushiça. Era um sushi? Que nada mais era. Salsicha enfiada dentro? Não, quase. É. Era aquela barrinha de arroz, né? Aquela, o negocinho de arroz. Sim. Uma salsicha em cima. Sim. E ao invés de uma alga, uma fita isolante aprisionando sushiça. Os dois elementos da culinária. Sushiça. Mas você falou disso, eu me lembro de um cachorro. Eu me lembro de um hot dog muito bom. Feito, sabe pelo quem? Por quem? Pelo Bola. O Bola é verdade. O Bola virou primo um chefe. Primo do Alexandre. O Bola virou um chefe aí. Tá mandando bem, tá num restaurante bacanão é agora. É mesmo, ele tá saiu dessas agora? Chimbocas todas que ele trabalhava. Trabalhava não, ele ia lá, ficava 2 meses e abandonava o emprego. E agora ele tá num restaurante mais bacanão, na Vila Olímpia, olha só. É mesmo, mas ele de chefe de cozinha. Chefe, ele tira as fotos do prato, tá sempre postando ali no Facebook, cara. Esses dias eu achei, ele fez uma parada interessante. E ele era motoboy, não era? Era motoboy. Ele começou a carreira dele como motoboy, entregando as comidas. Hoje ele é um grande chefe. E ele deu uma gourmetizada, sabe no quê? No pêssego em calda, cara. E o que que ele fez? Eu achei interessante, chegou a foto e falou assim, olha o que eu fiz, e mandou a foto assim. Eu achei que não passava de um ovo frito, manja? Ah, não era. Ele botou metade do pêssego e botou ao redor do pêssego assim, sei lá, uma maçaroca de... Acho que é catupiry. Não, acho que era doce. Os chefes de cozinha odeiam catupiry, falam que é uma bosta e a única coisa que eles recomendam é com frutas. Ah, jura? Eu nunca tinha ouvido. Se você chegar pro Alex Atala e falar assim, vamos rachar uma pizza de... Bora recheada de catupiry. Catupiry com frango, na hora ele te dá um tapa na cara. Com aquela mão de punk dele. Bah! Olha só. Então, talvez seja, mas enfim. Mas o mais interessante é que parecia um ovo frito, assim. Ficou com o aspecto de um ovo frito. O Bola tá mandando bem. E o ovo mexido, será que tem como gourmetizar também? Trocar o bacon por presunto parma, alguma coisa assim, que custa R$800 o quilo. É sacanagem, cara, né? R$800 o quilo. Tem muita coisa nesse naipe. Agora, uma coisa que minha mãe, não sei se isso pode se chamar de gourmetizar, mas ela fazia muito, que era um maldito de um doce feito de casca de cidra, cara. Eu já comi. Você gosta daquilo? É uma bosta. Eu era criança, minha mãe insistia de fazer aquele lixo, minha cara. Minha mãe também faz aquilo. E é horrível, né? Porque é amargo, né? Muito amargo. Tem um truque pra amenizar. Então passa aí que a minha mãe precisa ouvir, porque ela não, acho que até hoje não aprendeu. Não é bem truque, mas tem que ter muita persistência. É você pegar e lavar aquilo. Você pega... pode ser um pano de prata. Você pega aquela cidra já triturada, água, e aperta, e vai filtrando. Mas, ó, metade do dia. A minha mãe, ela tinha um bíceps, amigão, que era desse tamanho. De tanto lavar a cidra. Se fosse nessa época de MMA, com certeza ela batia em todo mundo, cara. E daí a minha mãe, acho que pensou que tudo podia ser... todas as cascas podiam ser gourmetizadas. Ela começou a fazer doce de casca de laranja, doce de casca de banana, doce de casca de ferida, tudo que tivesse casca. tudo que tivesse casca, ela fazia doce, cara. Muito bom. E nas loucuras, nas pesquisas buscando pela onda gourmet, eu cheguei na marmita gourmet, Walter Rezende. Marmita gourmet? Marmita gourmet existe. Porque hoje em dia tá na moda as pessoas levarem marmitas, sim, né? Por seus trabalhos, por conta de uma dieta muito, muito mais saudável, exatamente, né? Exatamente. Tá comendo na rua, as coisas feitas pelos chineses. Exato, mas vamos combinar, hein? Que marmita e dignidade. Não caminham na mesma rua. Não caminham. Você pode estar desligando o iPod agora, porque você fala, esse filho da puta tá falando de mim porque eu como na marmita. Não tem problema nenhum comer na marmita, gente. Mas o aspecto que a comida chega... É indigno. É indigno. Eu já levei marmita. Eu levei. Com salsicha, inclusive. Com salsicha. As salsichas desfilam nas passarelas dos marmiteiros. Banho-maria. Então, eu já comi muito na marmita. A comida é boa, só que chega no lugar sem dignidade, tudo misturado, tudo mexido, então, mas aí tudo vira mexidão. Então, mas aí é que tem o pulo do gato, que nesse lance de marmitas gourmet, que é justamente pra isso, para as pessoas que se preocupam em levar seus rangos de casa e tal, existe uma loja voltada pra marmita. Deve ser o quê? O cara deve ter ali umas Tupperware. É uma loja de marmita, é uma reunião de Tupperware, cara. Mas você acredita que tem uma marmita que custa 300 pilas, cara? Não 300 tem. Pilas, cara. Pode caçar. Cara, você come uma marmita de 300 tudo reais. Tudo aqui é embasado, viu, pra carregar ovo e arroz. O feijão separadinho. O feijão separadinho é a mesma coisa de você comprar uma Ferrari e cada vez que você vai abastecer, você coloca 2 litros. Tem um problema aí, cara. Ô Alexandre, temos e-mail aqui, Milena Munhoz, ela viu o nosso apelo lá no Facebook e mandou um e-mail dizendo o seguinte, abre aspas, tem uma vizinha que ganha uma fortuna por mês vendendo apenas brigadeiros gourmets. Aí, tá vendo? Outro dia paguei R$15 em uma caixinha com meia dúzia deles. Confesso que a apresentação é perfeita. Caixas com cores clean, fitas de cetim, decoração essa é muito bela mesmo, mas o gosto é igual a qualquer outro brigadeiro de aniversário de criança. Nada de espetacular. Segundo minha avó, a única coisa que deve ser diferente no brigadeiro dela é a origem do leite. Ela jura que já viu a brigadeirista ordenhando uma cadela que tinha tido filhotes. Ah, dona Maria, me dá aí um brigadeiro. Qual que você quer? O Valmarana ou o Pastor Alemão? Ah, hoje eu vou levar o Beagle. O Arnaldo Santos também mandou um e-mail pra gente aqui, abre aspas, a festa de confraternização da firma do ano passado foi numa espetaria, ideia do nosso diretor. Espetaria não parece um puteiro? Não. É verdade. Se alguém me chamasse pra ir numa espetaria, eu falei, peraí que eu vou comprar camisinha e antibiótico. Vou dar uma espetada. Então, seguindo o e-mail dele aqui, ele fala, ideia do nosso diretor financeiro. Só que um cidadão forjado nas ruas de terra como eu, claro que não se daria bem com um espeto gourmet de vitela intercalado com queijo brie e pimentão mexicano. Oh. Detalhe, R$22, cara. Propus uma aposta ao diretor, o seu Jânio, que eu até comeria aquela gororoba cara se ele me acompanhasse no espetinho de gato do Tinoco no Lago da Batata. Ele topou. Eu, obviamente, nunca mais pisei na tal espetaria. Mas seu Jânio, toda sexta-feira, encosta sua Tucson nos arredores do Lago da Batata e rasga 3 espetos do Tinoco. Detalhe, ele ainda mata 3 doses gratuitas de 51 que tem direito. Ouvintes do nosso podcast, o Academia Brasileira de Tretas, nossa fanpage tá lá no Facebook, deu uma curtida, que vocês serão informados sobre os próximos assuntos do podcast. Aí dá para mandar suas histórias pro nosso e-mail academiadetretas@gmail.com. Neste mesmo endereço, mandem suas sugestões de próximos episódios. Nosso podcast é atualizado toda sexta-feira e sempre que possível dê uma compartilhada lá, né, Alexandre? Vamos. Lembrando que se você tem uma banda ou conhece alguém que tem uma banda, tal, que tem um material gravado, mande pra gente que vai rolar como BG aqui no nosso podcast. Semana passada a gente fez uma cagada, Alexandre. Esquecemos de falar o BG que tava rolando, que foi mandado para um ouvinte lá de Cuiabá, que eu esqueci o nome, mas ele mandou uma banda cuiabana que eu e o Alexandre gostamos muito também, que é o Macaco Bong. Sim, sim, então sim. Esteve aqui presente no BG na semana passada. Sugestão de ouvinte. E nesta semana, Walter, nós estamos ouvindo aí outra banda instrumental, chama-se Orra Se Bastam Baixos. É curiosa a banda, eles simplesmente têm dois baixos e uma bateria. Não tem guitarra. Não tem guitarra, banda que é formada pelo Cláudio Lopes, o Rugueira e o Marcos Fer. Cara, bem interessante aí, né? Curioso, né? Uma banda que sem guitarra e o próprio nome já tá confessando. Tem então, muita banda que nem contrabaixo tem, essa só tem contrabaixo. Exatamente. Então é Orra Se Bastam Baixos. Vocês estão ouvindo aí de BG e dei uma caçada pela internet para ouvir muito mais. O inferno do contraponto pra mim, cara, é o que você falou, o inferno do contrabaixo. É o que inventaram, cara. Outra moda que tenta surgir, que é a comida gourmet econômica. Isso existe? Porque na mesma frase, gourmet econômica, não dá pra rolar. Tudo já existe, veja você, cara. E olha essa historinha rápida que eu vou contar aqui. Porque o que eu fiz? Na semana passada, já que tínhamos decidido aí qual seria o tema, que seria esse lance gourmet, eu fui dar uma pesquisada, né? E aí cheguei nesse termo, comida gourmet econômica. E eu cheguei até um lugar lá que tinha uma receita de um macarrão alho e óleo gourmet. Macarrão, alho e óleo, é a coisa mais imbecil de se fazer. Eu, que não sei fazer absolutamente nada, muito diferente de você, outro dia peguei e fiz um macarrão alho e óleo. Mas você também faz a torta em lata. Que é uma torta de sardinha muito boa. Mas essa é a única coisa ridícula também de ser feita. Mas enfim, aí eu falei, pô, se um prato estúpido desse aí, tão sem graça, né? Qualquer energúmeno pode fazer, obviamente é econômico, né? Mas por que diabos ele é gourmet? Enfim, aí eu fiquei dando uma lida lá eu vi que a receita não mudava em absolutamente nada. O que eu fiz? Mandei um e-mail lá pro site. Uhum. Eu falei assim, olá, tudo bem? Eu gostaria de saber por que esse macarrão alho e óleo tem o termo gourmet, né? Sendo que a receita, ela é muito parecida com uma receita que a minha mãe sempre faz. Na verdade, eu coloquei assim, com uma receita muito estúpida que a minha mãe sempre faz. É claro, todo cheio de elegância. Aí, a resposta que veio do site, ela veio exatamente assim. Prezado Alexandre, se sua mãe faz o espaguete igual a este, com óleo de couza e corta os alhos na posição vertical em tamanhos de 1 centímetro por 2 milímetros, como é feito o nosso, você deveria se orgulhar. Você tem uma grande chefe na sua casa. Parabéns. Uma mãe gourmet. Da puta. Acho que a minha mãe vai cortar alho em 2x1, cara. Ai, que pariu. E óleo de couza, cara. Nada mais que é óleo de couza? Óleo de canola, cara. É uma desgraça. Por que couza? Não, porque canola é a marca. É igual champanhe, manja? Ah, canola não canola, é. Não, exatamente. Couza é a parada de qual é feito o óleo. A canola, sabe o que significa canola? É óleo do Canadá. Canadian oil? Que merda, cara.